assim castelos eu fiz. Giravam em torno de mim, tudo era tão lindo, não sabia viver. Mas agora encontrei o segredo do meu viver, o que tanto necessitei, agora encontrei. Cristo me ensinou o perfeito viver, amar de verdade quem vive na dor. Pelos prados eu sigo semeando o amor e seguindo as pisadas do meu Salvador. Mas agora encontrei segredo do meu viver, o que tanto necessitei, agora encontrei.